aos ouvintes da Boa Nova, os nossos votos de uma muito boa tarde, da nossa companhia, naturalmente, e desejar a todos, até porque este é o primeiro programa após o início deste 2010, desejar a todos um ano das melhores venturas. O nosso propósito é trazer este ano, tal como já fazemos há 3 anos, desde 2006, e então este ano será o quarto ano, uma banda por semana para falarmos e trazemos aqui em destaque ao longo da semana e, claro, falar com os seus protagonistas. E também temos interesse em ser o mais ecléticos possíveis e ter um pouco de tudo, desde que seja produção nacional. Claro que isso leva-nos a que tenhamos preponderância de alguns tipos de som em relação a outros. Enfim, mas também é um bocado em função daquilo que nós conseguimos ter para manter aqui o ritmo de 52 bandas ao ano. O estilo musical que queremos falar também teve presente no ano 2009. Se bem se recordam, falámos da Ronda dos Quatro Caminhos. Este ano, e até para iniciar o ano, porque estamos a falar ainda na semana em que tivemos os Reis, vamos falar ainda do Natal, até porque Natal é quando o homem quiser, vamos falar de Natal e das Janeiras. E nada melhor de convidar o José Barros e Navegante, enfim, uma banda que já conhecem aqui na Boa Nova, que este ano decidiram, aliás, no final do ano passado, decidiram reunir em disco um conjunto de temas do nosso imaginário coletivo, chamemos-lhe assim, a propósito de tudo aquilo que está associado ao Natal e à mudança de ano. Antes de mais, bem-vindo aqui à Boa Nova, José Barros, e um bom ano para si e para os seus. Obrigado. Um olá também a todos os ouvintes da Rádio Boa Nova e da Oliveira do Hospital. Um abraço, Pedro, e muito obrigado para já pelo convite para estarmos presentes a falar um pouquinho sobre estas coisas. Ora bem, nós é que devemos agradecer a sua disponibilidade, naturalmente. E vamos perceber, quando é que José Barros, que já é analista da música desde o início dos anos 80, portanto, quase a fazer os 30 anos, não é? Quando é que percebeu que era a altura de compilar músicas de Natal, de Janeiras e dos Reis, não é? Num disco? Bom, eu, com o projeto Navegante, um projeto que eu criei, há muitos anos, desde os tempos, praticamente, dos meus tempos do Bago de Milho, que antecedeu depois também um outro grupo Romances. Que fundei, que era o Romances, desde essa altura que houve sempre um contacto muito grande com estas coisas da música tradicional, de uma forma muito, muito, de muito perto, não é? E a música tradicional tem os seus ciclos no ano e as suas quadras e as suas festividades especificamente marcadas na música. Da música, tal como em outras culturas, obviamente, mas na música, que é o que me diz respeito. E, portanto, ao longo dos anos fui lidando com... fui tropeçando, digamos assim, entre temas de Natal tradicionais, entre canções de Janeiras tradicionais, entre canções de Janeiras compostas por mim também, ou também algumas de Natal, e então fui tropeçando, digamos assim, fui lidando com estas músicas, fui cantando estes temas tradicionais, fui aprendendo, fui ouvindo, fui descobrindo. E depois há um tempo em que nós sentimos que conseguimos reunir um conjunto já de informação que nos permite dizer, vamos fazer um disco temático só com esta temática, não é? Passo o plurionasmo, da quadra natalícia e das Janeiras, que estão ligadas, de certa forma, embora sejam coisas diferentes, mas estão ligadas. E foi assim que, ao longo destes anos, como Pedro já disse, que eu já levo de ligação à música tradicional, fui realmente juntando estes temas, cantando estes temas, lidando com estes temas de perto, que reuni agora estes 9 temas neste disco de cantigas tradicionais portuguesas, Natal e Janeiro. Jesus, ó meu menino tão belo, onde foste a nascer? Ao rigor do caramelo, ao rigor do caramelo. Ó meu menino Jesus, não queiras menino ser, no rigor do caramelo. A neve te faz gemer, a neve te faz gemer. O menino da senhora chama José, que lhe trouxe uns sapatinhos da feira de Santo André, da feira de Santo André. O menino chora, chora, chora pelos sapatinhos, acha quem lhe dê as solas, que eu lhe darei os saltinhos, que eu lhe darei os saltinhos. Estes arranjos foram sendo feitos por si ao longo do tempo, conforme foi cantando até em palco, ou teve que se dedicar a eles para esta gravação? Não, houve um trabalho que foi feito no sentido de criar os temas da forma que estão. Ou seja, o que aconteceu foi que eu reuni o grupo Navegante, convidei mais dois músicos amigos, o Zé Martins, para quem não sabe, Zé Martins é um dos ex-músicos do Estrovante, entre outros grandes grupos, e o José Manuel David, dos Gaitas de Lisboa. Aliás, o José Martins agora também está no grupo Gaitas de Lisboa. Sim, porque ele já vinha da percussão, portanto, de alguma maneira. E juntámos os cinco Navegantes, mais estes dois músicos convidados, e fizemos um disco sui generis, nada de novo, obviamente, mas uma coisa diferente do que é costume com o grupo Navegante. Porque nós temos um disco vivos e ao vivo, que foi gravado integralmente ao vivo em 2002, para a ocasião dos 10 anos do grupo, e depois os discos Navegante normalmente são gravados em estúdio. Neste caso, não. O que aconteceu foi que eu juntei o grupo todo, estes cinco Navegantes mais os dois convidados, e tivemos 3 dias, durante o dia, de manhã à tarde, digamos assim, dentro do Olga Cadaval, do Centro Cultural Olga Cadaval em Sintra. E durante esses 3 dias nós pegámos nos temas, obviamente que já havia alguns arranjos, mas pegámos nesses temas e vimos como é que soava tocando os 7 músicos ao mesmo tempo. E, portanto, o disco foi gravado ao vivo, em julho, sem público. Ou seja, gravámos todos ao mesmo tempo, e não aquela situação... Sem overdubs e brilhante. Não é? Gravámos pista a pista e tal. Não, gravámos a tocar todos em conjunto, e o resultado é este disco. O que não é fácil, Pedro, porque gravar um disco de Natal, com tudo o que implica, toda uma forma de sair e de estar, e gravar este disco em julho... Claro. Não é fácil. Embora o Natal, como dizias há pouco, é quando o homem queira e a mulher. É, o Natal é exatamente quando o homem quiser, e nós quisemos que este ano, para nós, fosse em julho. Ou pelo menos começasse. E agora que estamos até à distância dessa gravação de meio ano, não é? Era isto que queria? Sim. O disco tem apenas 9 temas. Exatamente. E no aspecto de se era isto que eu queria, diria que a única coisa que falta é que faltam 2 ou 3 temas, que não houve oportunidade. mas que numa próxima edição do disco terá seguramente mais alguns temas. Estes temas foram os temas escolhidos e possíveis de gravar na circunstância de termos apenas 3 dias, em horário normal, digamos assim, aquele horário das 9 às 5, com a hora de almoço, e durante esses 3 dias, que foi o que tínhamos, não podíamos dispor de mais tempo no Centro Cultural, que tem imenso movimento, imensa programação, como sabe, e portanto não tínhamos outra oportunidade. Portanto, fizemos no tempo possível. E o tempo possível foi fazer realmente estes 9 temas, mas provavelmente, como nos estava a dizer, numa próxima edição sairão mais temas, até porque neste disco não houve a preocupação de fazer um tema, de cantar um tema de cada região do país. Não houve essa preocupação. Não foi por aí que realmente fizemos este disco temático. Até porque a nossa Beira Alta foi esquecida. Mais ou menos. Portanto, temos aqui a Beira Baixa, temos aqui o Trás-os-Montes e ficámos aqui nós pelo meio. É, mais ou menos. Porque há temas que de certa forma se generalizam. Exato. Os Reis, por exemplo, não é assim tão... Não é assim de barato que se diz que é realmente da Beira Baixa, porque eu já ouvi mais ou menos estes Reis cantados também na Beira Alta. Exato. E lembro-me de que quando cantei este tema, por exemplo, não sei se foi com Isabel Silvestre, em conversa com ela, em que ela conhecia o tema. Portanto, não é... Esta objetivação dos temas por região, muitas vezes é uma falácia. Portanto, isto muitas vezes não é bem assim. Muitas vezes nós baseamos numa recolha que foi feita num sítio. Não quer dizer que não haja nos outros, não é? Da mesma forma. Ou que, inclusivamente, não tenha vindo de outro sítio, mas foi recolhido naquele sítio e considera-se dali. Portanto, eu, por acaso, em relação a essa oportunidade de não estar em nenhum tema mencionado da Beira Alta, não acho que seja muito razoável. Há temas seguramente deste disco há temas seguramente que se cantam na Beira Alta, seguramente. Mas não seja aqui bem perto de nós, de Coimbra, e temos de sempre puxar um bocado os galões no que diz respeito a José Afonso, este Natal dos Simples, não é? Pois, este Natal dos Simples é um tema, penso eu, provavelmente os mais conhecidos da discografia de José Afonso. Do cancioneiro, realmente, das Janeiras. É um tema do José Afonso, curiosamente, letra e música. Ele diz que, penso que é baseado em tema popular, mas é um tema dele. Mas realmente podia, não é? É um daqueles temas. Aliás, José Afonso tinha essa capacidade de fazer temas de onde ele estivesse, e podia ser um tema de uma região qualquer do país, não é? Isso é uma capacidade incrível que realmente ele tinha. Vamos cantar as janeiras, vamos cantar as janeiras. Por esses quintais adentro vamos, às raparigas solteiras. Por esses quintais adentro vamos, às raparigas solteiras. Pam pararapiri, pam pararapiri, pam pam pam pam. Pam pararapiri, pam pararapiri, pam pam pam pam. Vamos cantar orvalhadas, vamos cantar orvalhadas. Por esses quintais adentro vamos, às raparigas casadas. Por esses quintais adentro vamos, às raparigas casadas. Pam pararapiri, pam pararapiri, pam pam pam pam. Pam pararapiri, pam pararapiri, pam pam pam pam. Vira o vento e muda a sorte. Vira o vento e muda a sorte. Por aqueles olivais perdidos foi-se embora o vento norte. Por aqueles olivais perdidos foi-se embora o vento norte. Pam pararapiri, pam pararapiri, pam pam pam pam. Pam pararapiri, pam pararapiri, pam pam pam pam. Muita neve cai na serra, muita neve cai na serra. Só se lembra dos caminhos velhos quem tem saudades da terra. Só se lembra dos caminhos velhos quem tem saudades da terra. Pam pararapiri, pam pararapiri, pam pam pam pam. Pam pararapiri, pam pararapiri, pam pam pam pam. Quem tem a candeia acesa, quem tem a candeia acesa. Rabanadas, pão e vinho novo, matava a fome à pobreza. Rabanadas, pão e vinho novo, matava a fome à pobreza. Pam pararapiri, pam pararapiri, pam pam pam pam. Pam pararapiri, pam pararapiri, pam pam pam pam. Já nos cansaste da lonjura, já nos cansaste a lonjura. Só se lembra dos caminhos velhos quem anda à noite à aventura. Só se lembra dos caminhos velhos quem anda à noite à aventura. E depois temos aqui também, já agora aproveitando, ele também foi cantado, aliás, e já falou que Inês El Silvestre tem uma vívida interpretação deste tema, do Meu Menino é Doido, não é? Sim, sim, sim. Esse tema é um tema que, curiosamente, agora ouvi, tive um acesso a uma versão. Esse tema no, o António Menano cantou, mas curiosamente especifica no disco que é um tema do António Menano e do Alexandre Rezende, e não é. O tema é só do Alexandre Rezende. O António Menano apenas o cantou. É uma curiosidade, mas é um tema realmente lindíssimo. A primeira vez que eu o ouvi foi também numa versão do José Afonso, e é um tema que me acompanha realmente ao longo destas últimas décadas, seguramente. Meu menino é de ouro, é de ouro e ouro. Meu menino, e o meu menino é de ouro, é de ouro. De um disco, percebemos que foi em 3 dias, não tive interesse em recolher, fazer quase aqui um cancioneiro, não é? Fazer aqui uma resenha. E isto, de algum modo, tem a ver com aquilo que tem sido a sua maneira de trabalhar nestes últimos anos, desde que criou Os Navegante, enfim, nos últimos 16 anos, não é? Uma vez que Navegante data de 93. Pois, eu penso e espero que ao longo destes anos difíceis para os grupos de música tradicional portugueses. Não, porque a música tradicional portuguesa é muito curioso, porque a música tradicional portuguesa é sempre uma vanguarda e sempre residualmente é sempre uma cultura onde todas as outras, de quando precisam, vão lá buscar qualquer coisa, não é? Precisamente. Mas não tem sido momentos fáceis. Estes 16 anos foi sempre tentar criar uma ideia sonora daquilo que eu digo que é o navegante, não é? E obviamente que nós só nos sentimos satisfeitos quando chegamos à conclusão de que o conseguimos, não é? Conseguimos identificar mais ou menos um som, mais ou menos umas características de trabalho. E o grupo e a minha forma de trabalhar permite-me realmente construir as minhas ideias a partir destes vários pressupostos, não é? De que a música tradicional tem algumas coisas realmente lindíssimas, culturalmente tem outras menos interessantes, como tudo, mas tem coisas muitas, muitíssimo interessantes e muito bem conseguidas. E para mim, muitas vezes, pegar nestes temas anónimos, de compositores anónimos, e muitas vezes compositores vários, não é? Ou seja, o compositor que construiu o tema e os compositores que os foram alterando ao longo dos anos, ao longo das décadas, ao longo são temas, alguns deles, centenários, não é? E, portanto, trazer esses temas para uma audição mais presente, não é? Mais real daquilo que hoje é possível com os instrumentos que nós temos, com alguns que podemos explorar e juntar e experimentar. Esta é uma forma muito, muito peculiar que o Navegante sempre teve. O Navegante é um grupo urbano. É um grupo, uhum. Eu vivo em Sintra, e o grupo todo vive nos arredores de Lisboa. Uhum. Portanto, isto é um grupo urbano. E tem uma leitura, e é uma leitura que passa muitas vezes por ser a minha leitura destes temas, presentes com os instrumentos tradicionais de corda, mas também alguns que não são. E sendo eu uma pessoa ligada aos instrumentos tradicionais de corda... Exatamente. Aliás, associam sempre à voz, naturalmente, pois à bragueza, ao cavaquinho, né? À bandola, né? À beiroa. Uhum. Os instrumentos de corda, de uma forma geral, todos os instrumentos de corda, não é? Capaniça, mesmo os instrumentos de corda, pelo menos as cinco ordens, que é um termo que generaliza a viola tradicional portuguesa, não é? Uhum. Que depois, a viola é sempre a mesma, é de cinco cordas duplas, mas depois varia de nome, porque foi uma forma também de classificar localmente, não é? No Alentejo é capaniça, a bragueza é no Minho, uhum. A beiro é nas beiras, tanto litoral, tanto a beira baixa como beira alta, a viola toeira na zona de Coimbra, a viola amarantina da zona de Amarante, e depois a viola de arame na Madeira e a viola de terra nos Açores, mas estamos a falar sempre da mesma viola. E estes instrumentos de corda têm sido, ao longo dos anos, digamos assim, a minha espinha dorsal, não é, do meu trabalho. O meu trabalho anda muito também à volta destes instrumentos de corda. Mas para criar Navegante tem, de facto, um conjunto de virtuosos, podemos lhe chamar assim. Até seria injusto, no meio desta conversa, que ainda não falássemos o nome deles. Apresente-os, então, até para quem não esteja mais distraído e não conheça os trabalhos de Navegante. Bem, o Navegante sou eu, José Barros, na voz e nos instrumentos de corda. Também na composição, uma vez que sou eu, digamos assim, o compositor do grupo. Também, muitas vezes, mas nem sempre, o arranjador dos temas. Mas depois o Vasco Sousa, que é um toca baixo e contrabaixo, é um ilustre baixista deste país, toca, provavelmente muitos conhecerão do programa de Cadáver ao Domingo, que acabou na semana passada das crianças a cantar, era o baixista de serviço, digamos assim. Uhum. Já tocou também com a Marisa, é um baixista de grande mão cheia. Depois o Miguel Tapadas toca piano, muitíssimo bem, Escola Superior de Piano, mas também guitarras, acordeão. E acordeão, exatamente. Depois o Carlos Santa Clara, que é um ilustre violinista, um grande músico, que tem no currículo realmente cursos de um ano com Didier Locud, um grande violinista francês. O Abel Batista, que é um baterista também de grande valia, além de cá com o Navegante toca com outros, desde Nancy Vieira até outros grupos, Costa Neto também de Moçambique, enfim, etc. Bom, depois o Zé David e o José Martins, que dispensam realmente apresentações, são dois grandes músicos dos Gaiteiros de Lisboa, dois grandes amigos, e portanto, realmente nesse aspecto foi reunir neste disco algum dos grandes músicos que estão ligados a esta música tradicional portuguesa, a música popular e a música, digamos assim, de caráter world music, agora está muito na berra, não é verdade? Enfim, é a maneira como nos classificaram, não é? É. E agora, isso aproveita então, até damos aqui um salto na entrevista a falar nisso, naquilo que é a nossa montra da música internacionalmente. Como é que vê aquilo que são, portanto, como é que nós chegamos lá fora e qual é o seu sentimento em relação a isso? Não é fácil chegar lá fora, porque, como eu costumo dizer, Portugal é um país pequenino, não é? E eu costumo dizer também que é um país pequenino até no tamanho. Pois, dá-se, eu percebi agora, mas dá-se a volta ao mundo rápido, volta a Portugal rápido, mas agora percebi que queria chegar mais longe. Portugal é um país pequenino até no tamanho e não há uma grande, não há investimento nenhum, não há apoios nenhums em relação a determinado tipo de trabalhos. Isto não pressupõe aqueles apoios imponderáveis, não, porque a grande questão é que não é fácil os grupos viverem e conseguirem impor-se lá fora, porque o país é pequenino e torna-se difícil realmente sobreviver aqui, depois ter a capacidade de chegar lá fora com um pouquinho mais de capacidade de investimento e de fazer uma série pronto, investir um ano, digamos assim, em espetáculos lá fora, muitas vezes mal pagos, mas investir e depois tentar tirar os dividendos daí, não é? Evidente. O Navegante, por exemplo, este ano, nós tivemos duas digressões à Itália, tivemos em Espanha, tivemos no Brasil e portanto, e França. E, portanto, temos tentado, digamos assim, temos pelo menos tentado, a ver se conseguimos realmente ir um pouquinho mais longe e apostar lá no mercado estrangeiro. E o resultado é que é curioso. É porque o Navegante, sempre que se apresenta lá fora, apresenta-se com imenso sucesso. As pessoas desconheciam a capacidade e a mais-valia do grupo e, quando descobrem, ficam quase sempre muito surpreendidos pela qualidade do trabalho do grupo. E essa capacidade que nós temos e que não é uma exclusividade, seguramente, do grupo Navegante. Há grandes grupos que se apresentam, quando se apresentam lá fora, têm realmente uma grande capacidade de surpreender, desde os Gaiteiros de Lisboa até todos os outros grupos que a gente tem acompanhado, muitas vezes têm o sucesso que têm lá fora. E, portanto, isto não é surpresa, se calhar, para ninguém. A única surpresa será, muitas vezes, para aquelas pessoas que não conseguem ver para um pouquinho mais longe, para as capacidades da música popular e tradicional portuguesa. Esta capacidade, por exemplo, neste momento o Fado está a conseguir impor-se lá fora, mas também muito por outras influências e outros pequenas diferenças, digamos assim, que o Fado promove, não é? O simples facto de ter a guitarra, a viola ou baixo e uma voz diminui imenso uma série de problemáticas de logística, não é? Técnicas e tudo mais. O que não deixa de ser curioso, continua a ser apenas mais feminino do que masculino, não é? Por isso não é uma aliás, é a força do nosso tempo. E desculpa até interrompê-lo, o Hélder Moutinho, há um tempo atrás, quando falámos aqui do seu último álbum, creio que há precisamente um ano, dizia mesmo que, em alguns casos onde vai tocar, que as pessoas desconheciam de que havia fado masculino, portanto, pois. E que fado masculino era uma espécie de ópera, não é? Era. Portanto, as pessoas... E porquê? Porque se construiu aquela ideia, primeiro da Amália, depois da Marisa, depois de não sei o quê, e agora depois a Namora, e agora desconhece, não é? Quando há, depois por aí, um Camané e... Sim, e os irmãos, não é? Exatamente, e tal, o António Zambujo, enfim, um conjunto grande de autores, agora muito bons. Não, e muitos outros. É curioso que seja assim, mas é uma realidade. E, portanto, essa capacidade é uma capacidade que a música portuguesa vai tendo, de surpreender. E eu penso que musicalmente falando, não, há coisas que também vão surpreendendo pela positiva, principalmente em termos de repertório, não é? Porque, obviamente, grandes músicos haverá em todo o mundo. Mas Portugal tem esta capacidade de criar realmente coisas também muito bonitas e, portanto, se muitas vezes não conseguimos chegar lá fora é porque há realmente muitas portas que ainda estão, não estão abertas. Não estão abertas, uhum. E não é fácil realmente uma pessoa passar um tempo a investir lá fora se não tiver a capacidade de cá dentro de estar bem para depois investir lá fora, não é? E, portanto, não é fácil. E quando falamos do estrangeiro e falando também do Brasil, falamos da diáspora ou falamos dos nacionais desses países? Não, pois não falamos da diáspora, não. Pois essa seria outra questão interessante, não é? É porque, de uma forma geral, a diáspora não requisita muito a música tradicional portuguesa com este contexto. Requisita mais através do folclore do que pela música tradicional, não é? E o que acontece é que nós, em nenhum dos espetáculos que realizámos este ano, nem sequer no Brasil, que isto é curioso, nem no Brasil, nem em Itália, nem em França, nem em Espanha, nós tivemos, bom, em França um pouquinho mais, e penso que a comunidade, porque era uma feira de artesanato e gastronomia, e portanto tinha uma comunidade portuguesa, que eu penso que, por aquilo que me disseram, que já lá tinha estado outros grupos que não ligaram nenhuma, por acaso no nosso caso não ligaram nenhuma, porque eram grupos que também são um ou outro caso português, a maior parte eram franceses, uhum. E não sei o quê, então não ligaram nenhuma. E quando foi o nosso espetáculo, realmente chegaram-se e fizemos a festa, como costuma dizer. Vieram lá do seu cantinho da feira e chegaram-se todos ao palco, então foi interessantíssimo. Podemos realmente cantar coisas que até nem estávamos a pensar cantar, nem tocar, e que acabámos a tocar e a cantar. Portanto, normalmente não é para a diáspora, daí o nosso lamento também é que realmente a comunidade imigrante realmente está muito mais vocacionada para aquelas outras músicas mais simples, mais ligeiras, e depois não tem, e desconhece muitas vezes a qualidade do nosso trabalho. Enfim, eu tenho a ideia um bocado que isto é cíclico, não tem essa noção de sim, que... em relação à música tradicional e às outras, eu penso que sim. O fato teve aí uma altura de marasmo, não é? Ali na década de 80, 70 e tal, 80, que teve ali, pronto, ia-se vivendo e tal, ia-se fazendo umas coisas e tal. E a música tradicional teve uma altura um pouquinho mais forte e neste momento realmente está num limbo em que as pessoas apenas vão requerendo só, digamos assim, só para complementar. E depois, obviamente, o que acontece é que ficam surpreendidas com a qualidade do que se vai fazendo, não é? Enfim, mas não é fácil. Temos de dar tempo ao tempo, é um bocado isso também, não é? Enfim, embora já nisto há um quarto de século, não é? Portanto, não, o tempo já foi sendo dado. E agora, assim, a questão do disco. O disco em si, também temos o problema da venda dos discos, não é? Enfim, antigamente, já alguém aqui disse que se faziam concertos para vender os discos. Hoje, de algum modo, fazem-se discos para ter concertos, não é? Eu penso que continua a haver aí um pouquinho das duas coisas, não é? Porque isto... Todos nós sabemos que quando há uma crise, obviamente que as pessoas primeiro têm que comer, claro. Não é? Têm que ter algum conforto, têm que ter alguma forma de ser, de estar e de bem-estar, para depois então se disporem um pouquinho mais às coisas da cultura. E portanto, quando falta esses bens necessários, não é? Que é o conforto, não precisa ser riqueza, mas precisa ser um conforto e um bem-estar... Não é? Obviamente que as pessoas estão mais disponíveis para a cultura. E quando isso não acontece, obviamente que a cultura é a primeira a sofrer. E portanto, sempre que há uma crise, penso que a primeira coisa que sofre é realmente a cultura, é a música, é o teatro, é a arte em geral, não há nada a fazer. Oh meu menino Jesus, menino do coração, dai-me da vossa merenda, que a minha mãe não tem pão. Dai-me da vossa merenda, que a minha mãe não tem pão. céu e a terra, cantemos com alegria, que já nasceu o menino, filho da Virgem Maria. Que já nasceu o menino, filho da Virgem Maria. Foste a nascer na noite do caramelo, onde foste a nascer na noite do caramelo. Qualidade, e eu acho que a maior parte das pessoas que não conhecem o Navegante, a maior parte das vezes fica surpreendida com a qualidade do trabalho de que os músicos vão realizando nos vários grupos de música tradicional portuguesa neste país. E ficam normalmente surpreendidas com essa qualidade, porque ela existe, e apenas e só porque mediaticamente não se consegue chegar um pouquinho mais longe, obviamente as pessoas depois não sabem, não é? Porque este é o grande problema, Pedro. Hoje em dia, os grupos têm muita dificuldade em, nos aspectos mediáticos, conseguirem chegar às pessoas, não é? Uhum. Nós não há um único programa de televisão onde as pessoas possam mostrar o seu trabalho, sem ser aqueles programas da manhã e os da tarde e tal, em que vamos lá, cantamos uma cantiga em playback, que é uma coisa perfeitamente... Pronto, ok, show off, não é? É anacrónico hoje em dia. É, mas em termos musicais não tem importância nenhuma. E muitas vezes constroem-se ideias e imagens dos grupos, apesar apenas e só daqueles minutos que se passa ali, em que muitas vezes nem sequer há uma entrevista, nem sequer se fala sobre o que é que se está ali a fazer, não é? Falam-se de banalidades que não têm rigorosamente nada a ver com a música. E depois o resultado é que as pessoas realmente não sabem. Não sabem se os grupos têm ou não têm valor, se os grupos estão a trabalhar ou não. Muitas vezes perguntam-nos, então o Navegante ainda existe? Quer dizer... Não é? Pois, acredito que haja uma frustração de quem anda na música e depois nos perguntam o facto disso. E isso remete-nos para aquela questão, é que hoje em dia as montras estão são poucas, não é? Não, são pouquíssimas, não é? Nós não temos muitas oportunidades nem possibilidades de mostrar realmente o nosso trabalho, não é? Nós, por exemplo, preparámos um espetáculo de apresentação de Natal e Janeiras para este ano, mas o facto do disco ter saído tarde realmente complicou tudo. Uhum. E acabámos por não ter as apresentações que gostaríamos. Vamos agora no dia 16 à Idanha Nova para apresentar o disco, numa coisa simples, num auditório, e apresentámos também já num ou dois sítios que já foram, e pouco mais, e gostaríamos imenso de ter apresentado, até porque Portugal tinha e tem uma tradição dos cantos de Natal, e isso está-se a esquecer, não é? As câmaras não estão, nem as câmaras nem as juntas de freguesia, não estão a promover iniciativas culturais que possam mostrar esta vertente cultural tão enraizada no povo português, que é cantar a sua quadra natalícia, cantar a sua quadra de Janeiras, não é? E então, pronto, quando estas coisas se vão deixando de fazer, algumas vão morrendo, outras vão se transformando, mas é uma pena, porque obviamente que se continua a cantar, não é? Não tanto como gostaríamos, mas continua-se. E o que é que acha que é preciso para despertar consciências? Eu penso que quem tem, digamos assim, quem tem a responsabilidade nas câmaras, nas juntas, que são, digamos assim, os auditórios que nós temos neste país, são das câmaras e são das juntas. Não há uma tradição neste país de haver auditórios e teatros e tudo mais particulares. Não há. Então o que há, os auditórios que existem, são das câmaras, são das juntas. E, portanto, tem que haver realmente um esforço dos músicos para estarem um pouquinho mais disponíveis, ajustando muitas vezes os valores dos seus cachês. Uhum. para situações de inverno em salas que levam 200 ou 300 pessoas. Obviamente não se pode levar os mesmos cachês num espetáculo onde estão 2 ou 3 mil no verão, não é? Uhum, portanto, tem que se levar isto em consideração. Sim, no caso da Oliveira Hospital, não temos sequer uma sala que tenha as 2 pessoas. Temos aquele var de 150, portanto, talvez a maior sala que tínhamos aqui em Oliveira. Portanto. Pois, nós, por exemplo, vamos tocar no dia 16 de janeiro na Idanha Nova. Uhum. E a sala tem 150 pessoas, só leva 150 pessoas. Exato. Pronto, mas isso não pode ser um obstáculo. Uhum. Obviamente que o navegante não vai fazer um espetáculo, nem, para já não vamos todos, porque não se justifica, o palco é pequeno, vamos apenas 3, mas não se vai fazer um espetáculo que nós fazemos num palco onde vão estar 2 ou 3 ou 4 ou 5 mil pessoas, um palco enorme, não sei o quê, não vamos, em que vai o grupo todo, não é? E aí faz todo o sentido fazer um espetáculo de força, como característica o navegante tem realmente essa característica de espetáculo ao vivo, grande, exterior, muitas vezes. Mas, dentro dos auditórios, é aí que realmente nós podemos ou não conseguir realmente mostrar um pouquinho mais de como a música é feita, não é? Porque não há ali aquela capacidade sonora de um palco grande ou ao ar livre, em que muitas vezes, no meio de tanto barulho, muitas coisas se escondem. Agora, num auditóriozinho pequenino, não. Isso aí fica muito mais exposto, digamos assim. E o lamento, muitas vezes, é realmente este país esquece muito esses pequenos espetáculos, que são realmente onde as pessoas ganham realmente contactos sentimentais muito maiores do que esses palcos ao vivo, em que é tudo um pouquinho mais impessoal, digamos assim, não é? Exato. Ainda a nível do disco, e podemos ser honestos naquilo que vamos dizer aqui, dos seus trabalhos, o anterior era já de 2008, que passa aqui na Boa Nova também, do Meu Bem, Meu Mal e do Mar Eterno, mas recuando a 2004, ao Vivos e ao Vivo, falava-se na altura, ou pelo menos já alvitrava-se a hipótese de que iria haver um DVD. Isso foi pensado, não avançou porquê, e se não acha que isso também poderia de algum modo obviar a que as pessoas tenham noção de navegante só pelo disco, e que, tendo uma noção do ao vivo, ainda que não vos vejam, fiquem assim, melhor impressionados? Não, eu penso que, nesse aspecto, as pessoas hoje em dia que têm essa possibilidade e que têm essa vontade podem ir ao YouTube. Uhum, exato. E nós temos 12 vídeos no YouTube. Aliás, eles foram passando aqui ao longo da semana aqui na Boa Nova, na nossa página. Eu estive na vossa página e realmente apercebi-me disso. Portanto, nesses vídeos, pequenos vídeos, não é? Podem realmente mostrar um pouquinho do que é o navegante. O problema, Pedro, e aí estávamos a falar, é que para se fazer um vídeo de um espetáculo como aquele que nós realizámos, por exemplo, em 2008, no Olga Cadaval, nós registámos em vídeo. O problema é que para se fazer um vídeo gasta-se alguns milhares de euros para conseguir pôr um vídeo cá fora. E muitas vezes não há vendas suficientes que vão... Não é dar lucro, não estamos a falar de dar lucro, mas pagar o suportar as despesas. E, portanto, torna-se difícil. Se não há uma forma qualquer de viabilizar essas gravações com apoios e tudo mais, torna-se realmente complicado. Nós não conseguimos, que em 2008 fizemos um disco, fizemos um espetáculo de comemoração dos 15 anos, no Centro Cultural Olga Cadaval, e gravámos em vídeo. Mas fazer uma edição vídeo desse espetáculo revelou-se extremamente oneroso, portanto não era fácil, e não é fácil. De forma que o que tivemos que fazer foi, ok, vamos partir para outra e não vamos fazer o vídeo, e pronto, e foi o que fizemos, não pudemos registar. Não é fácil, não é muito fácil. Agora, a opção por edição de autor é uma opção vossa, assumida, ou na prática não houve até agora uma editora que se chegasse à frente e dizer, cá estamos nós para vos apoiar nessas edições, quer de discos, quer eventualmente de DVD? Não há. É evidente que o Navegante já teve editoras, já gravámos, eu já gravei com editoras, mas neste momento as editoras estão... Neste momento as editoras apostam naquilo que têm a certeza que vai vender. Ou seja, ninguém arrisca absolutamente nada. E mesmo assim... E muitas vezes enganam-se, não? Não, e mesmo assim não acertam, não é? Eu podia falar aqui de vários casos de discos que só chegaram às editoras depois de terem dado mostras que estavam a vender muito. Sim, mas podemos dar um caso muito recente, do André Sardeira, não é, por exemplo. Os de Olinda, por exemplo, fizeram uma edição de autor. Exato. E só depois é que, quando perceberam que aquilo que podia vender, é que uma editora comprou. O Zadiafa, quando foi o seu grande sucesso, foi a mesma coisa, não gravaram primeiro, fizeram eles o disco, só depois é que houve uma editora que comprou. Portanto, só se aposta naquilo que tem a certeza que vende. E mesmo assim, é naquilo que sabem que já está a vender, não é naquilo que talvez possa vender porque não sabem. E, portanto, as editoras neste momento não apostam muito, o país também é pequeno, não... uma edição acaba por tornar as coisas um pouquinho mais inviáveis, não é? Porque um disco aqui que venda razoavelmente é capaz de vender 3 mil discos. E isso não paga uma produção. Claro. É esse o problema, não é? Quando se faz uma edição de autor, está-se a pensar, obviamente, na capacidade que esse disco vai ter de gerar espetáculos, de tudo mais, não é? Portanto, não é fácil, é muito complicado e realmente as editoras não apostam, isso é seguro. Mas para quem vai comprar este Cantigas Tradicionais Portuguesas de Natal e Janeiras, saído agora, não é? E depois queira procurar os seus discos anteriores, a realidade também é esta, mesmo nos pontos de venda, e não vamos falar aqui em nomes, mas enfim, dos mais conceituados e conhecidos, não encontramos os vossos discos, nem do Tempo de Navegante, nem de Romanças. Pois. O que se passa é que nós hoje em dia em Portugal o país é tão pequeno e gosta tanto destas coisas que neste momento os únicos pontos de venda que existem, passa a publicidade, são as FNACs, não é? E as FNACs existem nos grandes cidades e nos grandes centros. Exato. Como é que chega um disco do Navegante se só estão nesses grandes espaços? Como é que chegam esses discos a Como é que esses discos vão chegar, por exemplo, ao Oliveira do Hospital? É só quem consultar a sua página, eventualmente, e... Pois, a única forma, e foi isso que eu ao longo dos anos fui fazendo, foi realmente, fui pondo os discos na minha página da net, em que muitas vezes as pessoas contactam-me, ou eu mando o disco, e depois as pessoas fazem a transferência bancária, porque eu nem mando o disco à cobrança. Chamo-lhe a cobrança da boa vontade, portanto, o disco vai, depois as pessoas receberem, fazem o depósito de transferência bancária, uma coisa simples, nada especial. Porque realmente as pessoas queixam-se, com razão, não é? De que não têm o disco. Uma conversa consigo é também uma lição, não é? E isso transparece também no seu site. Há um interesse em mostrar o grupo, a música que fazem, mas também os instrumentos, algumas novidades. Portanto, é o gosto pessoal pela música e por tudo que lhe está associado à música tradicional. Sim, é uma ligação à música tradicional e deste país, de uma forma como eu realmente ao longo dos anos fui desenvolvendo, é uma ligação pela pele, não é? Não é uma ligação de interesses, digamos assim, não é? Eu quando decidi que dedicar-me aos instrumentos tradicionais de corda portugueses e à música portuguesa de uma forma geral e também a estas coisas do canto, do canto tradicional e todas as suas vertentes, eu quando decidi ligar a esta área, sabia que, sendo músico profissional que sou, que era uma área tremendamente difícil e que, para sobreviver, teria que realmente ter uma vasta capacidade de poder fazer uma série de coisas. E então eu desenvolvi, além do Grupo Navegante, outros projetos, entre os quais, por exemplo, os Quatro ao Sul, que é um projeto só de voz e de canto do Sul. Exato. Do Alentejo, mas também da Córcega, e tem a ver com o canto masculino, digamos assim, a voz, que são com dois gaiteiros de Lisboa, Zé David e o Pedro Mestre, o Zé David e o Rui Vaz, e depois o Pedro Mestre de Castro Verde, que é uma coisa simples. À volta da voz, praticamente os temas são quase todos à capela, com algumas coisas com a viola campaniça, e agora também vamos provavelmente fazer com a viola beiroa. E então, este trabalho ligado à música tradicional portuguesa, dou também alguns workshops de instrumentos tradicionais de corda. Dou curso, neste momento, toda a formação de cavaquinho a professores, por exemplo. Uhum. É todo um mundo que ao longo dos anos me fez descobrir esta parte que é, se eu ganhei este gosto, investiguei, tirei cursos, entretanto tenho uma pós-graduação e espero que mestrado sobre música popular portuguesa da Universidade Nova. E, portanto, todo este gosto e esta vontade à volta das coisas da música portuguesa, para mim são uma forma de ser e de estar. E para isso, para ser uma forma de ser e de estar completa, é também uma partilha com os outros. E, portanto, daí, Pedro, o facto realmente do meu site ter a possibilidade também de descobrir alguns instrumentos de corda e descobrir algumas sonoridades, não é? Agora temos aqui alguns desafios para si. O primeiro deles é este. Imagina que, não conheço o Livro do Hospital, teremos muito gosto em recebê-lo um dia destes aqui, mas tem uma sala de espetáculos. Quando disse sala de espetáculos, ao ar livre, um excelente anfiteatro natural, com um excelente palco também. Imagino que convida um navegante a vir aqui ao Livro do Hospital e que pode convidar duas bandas para vir convosco. Quem convidaria? Bem, convidaria os Gaiteiros de Lisboa, seguramente. Uhum. Porque teria logo a oportunidade da maior parte deles poderem depois também tocarem com o navegante. Uhum. E vice-versa. E também, provavelmente, levaria a Amélia Mus. Uhum. Porque seria uma forma de complementar uma série de musicalidades que, embora afastadas, acabam por ser próximas, porque fazem todas parte da mesma linguagem. Mas isto é... Eu acho, Pedro, é que o ideal seria que, em vez de nós fazermos um espetáculo num dia com estes três nomes que eu dei... Uhum. Que nós tivéssemos a oportunidade de fazer em Oliveira do Hospital durante uma semana com três bandas por dia. Uhum. Porque aí eu poderia dar muito mais exemplos da boa música que se faz em Portugal. Eu tenho a pretensão de que quem de direito nos possa estar a ouvir. Espero que chegue lá também esta mensagem. E creio que sim. Ao que ouço dizer, têm chegado algumas, pelo menos. Claro. Agora, outro desafio é... São três. Vamos ao segundo. Vamos embora. Vem aí uma banda internacional e que querem que Navegante abra o espetáculo. De que banda internacional é que gostaria muito de abrir o espetáculo? Bom, eu em termos internacionais tenho realmente gostos muito, muito diversos, uhum. E de certa forma até profundos, porque eu gosto muito de... Eu gosto muito de boa música, não é? E às vezes a boa música nem sequer é música tradicional, portanto claro, os meus gostos são pela boa música, não é? Eu costumo dizer uma curiosidade, costumo dar uma curiosidade muito grande. Imagine-se o seguinte, os Rolling Stones vêm fazer um espetáculo a Lisboa e convidam o Navegante para fazer a primeira parte. E toda a gente, de uma forma geral, diz assim, ei, não faz sentido nenhum, não faz sentido nenhum. Epá, e vocês não vão para o mesmo palco dos Rolling Stones? A minha resposta é, obviamente que vou. Porquê? Porque eu vou tocar bragueza, cavaquinho, violino, gaita de foles, flautas, bandolim. Quando eu pegar num cavaquinho e numa bragueza, de certeza que o Mick Jagger e o Woods e todos os outros vão ficar a olhar e para que é isto? Nunca vimos estes instrumentos. Claro. E portanto, já temos a experiência da namora com eles, não é? É verdade, a Ana já teve. E com o Prince também, a Ana tem sido uma felizarda. Eu conheço bem a Ana e, portanto, tenho acompanhado a sorte, mas também a sorte dá-me trabalho, não é? Exatamente, isso é claro, é um talento que ali está, não é? Ela já foi nossa convidada por duas vezes. Portanto. É, Ana, incrível, é uma das grandes, das melhores fadistas portuguesas. Exato. E quando digo das melhores estou a falar de duas ou três. Pronto, eu penso que bandas internacionais, olha, eu sou um grande fã do James Taylor. Portanto, com o James Taylor eu penso que já seria interessante poder cantar um tema ou dois com está, ele. You Got a Friend. O mesmo espetáculo, já seria. Então agora o terceiro... Isto é politicamente incorreto. Não é, muito pelo contrário. Não, muito pelo contrário. Eu esqueço-me, por exemplo, de uma banda com a qual já fiz a primeira parte, que são os Chieftains. Que são irlandeses, não é? Exatamente. E se calhar, em termos da minha qualidade de música tradicional, seria mais politicamente correto. Aí está uma banda já com, enfim, 40 anos de carreira, talvez mais, digo eu, de que já tocaram com quase toda a gente, não é? É verdade. Eu tenho dois álbuns deles que são, de facto, participações com outras bandas, nomeadamente os Rolling Stones. Não é? Exatamente. Agora, o terceiro desafio. E este é assim, imagine que há um tributo a um grupo ou a um autor português. E escolhem os Navegantes para escolherem um tema desse mesmo autor, para entrar nesse tributo. O tributo que gostaria de participar, qual seria e que tema que escolheria? Eu penso que, uma vez que o do José Afonso, o tributo ao José Afonso, já foi feito. Exato. E que, por acaso, o Navegante, e eu até fizemos um tema que depois não foi... Foi dos últimos a poder não ser apurado para o disco e acabou por não ser. Ainda na década de 90, que ele diz que foi feito tributo ao Jefferson. Sim, exatamente. Eu penso que, provavelmente, eu não tenho... Não é fácil fazer tributos a músicos ainda vivos e em força. Mas eu penso que há um grande autor deste país que eu seguramente... gostaria de estar e já estou, portanto, depois as opções é que não são minhas, e que é o Fausto. Penso que é um maior compositor português do século XX, sem dúvidas nenhumas para mim. E Pedro, estamos a falar de uma referência fundamental. De algumas referências fundamentais na minha vida musical, em termos de voz e da forma de ser e de estar, por motivos diferentes, que é o José Afonso, que é a Amália, e no entanto eu escolheria o Fausto, porque eu acho que o Fausto, em termos de composição, é o maior compositor de todos em Portugal. E o tema já estaria escolhido? Pois, o tema é que seria difícil porque eu gosto... Eu sou um grande fã da obra e gosto imenso de tantos e tantos temas. Mas provavelmente há um tema que é talvez, se calhar é um dos mais conhecidos, ou o mais conhecido. O Navegar. Exatamente. E podia ser perfeitamente esse um deles. Mas são tantos que realmente eu acabo por referir o mais óbvio. se é capaz de abrir o túnel de Ricococa para o rapaz. Senhora Maria, saia lá do poiso. Vamos, não se ria, Ricocó, que eu quero o poiso. Oh, sim, sim, deu-nos a janeira. Ricocó, virei solteiro. Oh, sim, sim, deu-nos a janeira. Ricocó, virei estressado. Oh, sim, sim, deu-nos a janeira. Ricocó, virei solteiro. Oh, sim, sim, deu-nos a janeira. Ricocó, virei estressado. Oh, menina céu, assim nada falta. Perninha ao léu, Ricocó, deixa de onde tá malta. O que está no tacho nunca se recusa, nem o que está debaixo, Ricocó, da sua blusa. Oh, sim, sim, deu-nos a janeira. Ricocó, mires solteiro. Oh, sim, sim, deu-nos a janeira. Ricocó, mires casado. Oh, sim, sim, deu-nos a janeira. Ricocó, mires solteiro. Oh, sim, sim, deu-nos a janeira. Ricocó, mires casado. Geral, tenham lá maneiras. Não é carnaval, Ricocó, são só janeiras. Abram os portões e que fica sente que nestas funções, Ricocó, quem manda é a gente. Oh, sim, sim, deu-nos a janeira. Ricocó, mires solteiro. Oh, sim, sim, deu-nos a janeira. Ricocó, mires casado. Oh, sim, sim, deu-nos a janeira. Ricocó, mires solteiro. Oh, sim, sim, deu-nos a janeira. Ricocó, mires casado. Se é capaz de abrir o túnel, Ricocó, cá para o rapaz. Senhora Maria, saia lá do poiso. Vamos, não se ria, Ricocó, que eu quero o poiso. Oh, sim, sim, deu-nos a janeira. Ricocó, mires solteiro. Oh, sim, sim, deu-nos a janeira. Ricocó, mires casado. Oh, sim, sim, deu-nos a janeira. Ricocó, mires solteiro. Oh, sim, sim, deu-nos a janeira. Ricocó, mires casado. José Barros, muito obrigado por tudo e desejo-lhe então boa sorte. E naturalmente, se não for antes, marcamos para quando venha aqui ao hospital ou então para quando esteja mais um disco na prela. Eu espero que sim, pode ser que seja este ano a primeira vez que a gente vai tocar Oliveira do Hospital, uma vez que o Navegante nunca tocou em Oliveira do Hospital, com grande pena nossa. De qualquer forma, Pedro, um grande abraço para si, para a equipa toda da Rádio Boa Nova e um abraço a todos os ouvintes da Rádio Boa Nova em Oliveira do Hospital e onde quer que se encontrem, obviamente, desejando um bom ano e que espero que tenham cantado muitas janeiras nestes últimos dias, que acaba realmente hoje, e vemos por aí seguramente destes dias. Obrigado, José, obrigado. Um abraço.